O mundo do rádio não para. A nova era do rádio. Está entrando no ar a partir de agora. Caldeirão Musical. A casa dos grandes sucessos. Todos os estilos em um só programa. Caldeirão Musical. Tô chegando, chegando aqui no seu Caldeirão Musical. Chegou mais um final de semana pra você que está ligado aqui na sua rádio. Vamos lá então, durante 2 horas, vou estar aqui fazendo companhia. Danilo Reis, falando muita música boa pra você aqui no seu Caldeirão. E começamos muito bem com o som do Gustavo Lima, Que Mal Te Fiz Eu. Todos os estilos em um só programa. Caldeirão. Caldeirão Musical. Não entendo por que não me fala e viras a cara. Cada vez que passo junto a ti, não entendo todo esse veneno que pura espalha. Quando tem conversa sobre mim, por que tanto rancor de um homem que te amava e te queria, e tu deixaste de falar tudo, por favor. Que mal te fiz eu pra me tratar assim como farrapo, um vagabundo pobre e coitado. Já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu pra tu depois vir me tirar a vida e quer me ver crucificado ainda. Não te bastava a dor que teu adeus deixou. Eu te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Oh, paixão! Aí você machuca meu coração, danada. Te querido, deixaste de falar tudo, por favor. Que mal te fiz eu pra me tratar assim como um farrapo, um vagabundo pobre e coitado. Já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu pra tu depois vir me tirar a vida e quer me ver crucificado aí. Bastava a dor que teu adeus deixou. Que mal te fiz eu pra me tratar assim como farrapo, um vagabundo pobre e coitado. Já não bastava ter matado nosso amor. Que mal te fiz eu pra tu depois ir me tirar a vida e quer me ver crucificado ainda. Não te bastava a dor que teu adeus deixou. Que mal te fiz eu? Diz pra mim. A maior temporada de músicas do seu rádio. Este é o Caldeirão Musical. Criatura, me deixa assim sem armadura. Minha alma é tua, você não vê. Desfaz o laço que

não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo como se quer. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo. Caldeirão Musical. Que maravilha. Lembrou de mim, né? E agora você vem me provocando, implorando meu perdão. Não me esqueceu, né? Quanto mais te desejei, você brincou, magoou meu coração. A saudade machucou, maldade não me incomodou. Me tirou a calma, me feriu a alma, como fogo me queimou. Coração dilacerado, você mexeu com meu passado. Eu envelheci, até me perdi, tentando te encontrar. Lembro de mim, né? Não me esqueceu, né? Lembrou de mim, né? É, lembrou de mim, né? Não me esqueceu. Pois saiba agora que aquele encanto desapareceu. Amor que era puro, amor que era quente. Vocês mulheres sabem como maltratar a gente. Usam e abusam da sensualidade. Pra mim já deu, hein? E pra você só saudade. Saudade da pegada que ninguém te deu. Fica querendo eu. Lembro de mim, né? E agora você vem provocando, implorando meu perdão. Não me esqueceu, né? Quanto mais te desejei, você brincou, magoou meu coração. A saudade machucou, maltratou, me incomodou. Me tirou a calma, me feriu a alma, como fogo me queimou. Coração dilacerado, você mexeu com meu passado. Eu envelheci, até me perdi, tentando te encontrar. Esqueceu, né? Lembrou de mim, né? Não me esqueceu, né? Lembrou de mim, né? Não me esqueceu. Lembrou de mim, né? Não me esqueceu, né? Da pegada que ninguém te vê. Caldeirão Musical é bem melhor. Amor, tem uma coisa pra te contar. O que temos pra hoje é saudade. Mas qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra voltar? Foi ontem, mas eu já sinto vontade das bocas juntas e o calor do nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos tão comichando pra ligar. Final 1504 pra falar. Oh, oh, oh. Sabe, amor, se a gente fica junto ou dá um tempo, mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, oh, oh. Sei que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo. Mas já estamos tão perto o coração. É noite, eu sozinho. Minhas mãos tão comichando pra ligar. Final 1504 pra falar. Oh, oh, oh, sei que sabe, amor, se a gente fica junto ou dá um tempo, mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, oh, oh, sei que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo. Mas já estamos tão perto, tão perto. Oh, oh, oh, sei que sabe, amor. Eu te espero. Oh, oh, oh, sei que sabe, amor. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto. Coração, nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto. O que temos pra hoje é saudade. A maior temporada de músicas do seu rádio. Este é o Caldeirão Musical. Me conhecer, falou no Face que me ouvi tocando. Mil moda sertanejo que quer aprender. Se ela quiser, te ensino um dedilhado e vou tocar no seu corpinho violão. Se ela quiser, eu chamo turma do pagode pra ver ela sambando em cima do meu colchão. Eu tô sabendo que ela tá me sentando, que tá me dando mole, me querendo. Eu tô sabendo. Eu vou dar um bote, eu vou cair pra cima, tô me vendo. Eu tô sabendo que ela tá me cercando, que tá me dando mole, me querendo. Eu tô sabendo. E eu vou dar um bote, eu vou pra ir pra cima, eu tô me vendo. Minha vizinha tá se insinuando. Me viu com meus amigos, quer me conhecer. Falou no Face que me viu tocando. Com a moda sertaneja que quer aprender. Se ela quiser, ensino o dedilhado e vou tocar no seu corpinho violão. Se ela quiser, eu chamo Henrique e Diego pra ver ela sambando em cima do meu colchão. Eu tô sabendo que ela tá me chegando, que tá me dando mole, me querendo. Eu tô sabendo que eu vou dar o bote. Aí pra cima eu tô nem vendo. Eu tô sabendo, eu tô sabendo que ela tá me cercando, que tá me dando mole, me querendo. Eu tô sabendo e eu vou dar o bote. Eu vou cair pra cima, eu tô nem vendo. Eu tô sabendo que ela tá me cercando, que tá me dando mole, me querendo. Eu tô sabendo que eu vou dar o bote. Eu vou cair pra cima, eu tô nem vendo. Eu tô sabendo que ela tá me cercando, que tá me dando mole, me querendo. Eu tô sabendo e eu vou dar o bote. Eu vou cair pra cima, eu tô nem vendo. Pula a mão, pula a mão. Ei, ei, ei. sabendo. Eu sou vendedor. Música da primeira qualidade, você ouve aqui no Caldeirão Musical. Henrique Diego, Eu Tô Sabendo, participação de Turma do Pagode. Cristiano Araújo, Sei Que Sabe, Raça Negra, Lembrou de Mim, né? E Tribalista, Já Sei Namorar. Já já eu trago mais uma super sequência aqui no seu Caldeirão Musical. Não sai daí, é rapidinho. Segura aí! Depois do break, tem mais Caldeirão Musical pra... É um espaço intimista, onde o céu não é o limite, mas sim o centro de tudo. Um programa onde se contam histórias inspiradas por melodias e suas letras e sonoridades. Não perca de sábado em sábado O Céu da Minha Rua, às 8 da noite, com a apresentação de Carlos Bonaparte, no Canal 2 da Antena Web. O homem das cavernas que andava pelas ruas, o tigre de 40 metros, o copo que parte por cantarmos tão mal, será que tudo isto é realidade? Papo Lendário, um programa repleto de mitos urbanos, prontos a serem desfeitos ou confirmados. Papo Lendário, um programa onde, mais do que falar, se analisa o fundamento e a veracidade de cada mito. Não perca, segundas, quartas e sextas-feiras, Papo Lendário, das 19 às 20 horas, no Canal 2 da Antena Web. Isto é Love Songs. Love Songs, de segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da tarde, com Júnior Pinheiro, no Canal 2 da Antena Web. Tenho um final de noite memorável com José Luís Dias. Os sucessos das décadas de 60, 70 e 80, como nunca os ouviu. Alguns são verdadeiras raridades. Tudo isto com um toque bem notívago. Filhos da Noite. Aos domingos, a partir das 22 horas, estendendo-se até às 24, com a apresentação e produção de José Luís Dias, no Canal 2 da Antena Web. Volta no seu rádio. Caldeirão Musical. Caldeirão Musical. De volta aqui no seu Caldeirão Musical, hein? Muita música boa você vai ouvir aqui. Agora tem um som do Ja Rule, Wonderful. For the money, cars and movies, stars and jewels and all these things I've got, I wonder, hey, would you still want me? Won't you? Would you still be calling me? Still calling still you? Still be loving me? I'll be loving you. Oh. Will I keep you flying or no go? Pippin ain't easy, trust me, I know. With gangsters and hoes, go, go, go, go, go, go. Together, like chinchilla in bad weather. I'm good, but been better. On my road with cheddar and glamorous things. Stopped a few cars, a crib with the east and the west wing. Cause this is how I'm living, and y'all women know the secrets on how to get it and keep it. How to pray and how weak is the power of the P-U-S-S-Y. Got a lot of niggas wondering, it ain't just I. Gotta keep the cash coming, and that's on my life. If it wasn't for the money and the things I got, shit, she probably wouldn't like me. But I keep her in her Irving, Jeffrey, quite icy. Sip, sip, seraphim, who does it like me? And the murder is INC. If it wasn't for the money, cars and movies, stars and jewels and all these things I've got, I wonder, hey, would you still want me? Won't would you still be calling me? Still calling you. You'll be loving me. I'll be loving you. Does it take to get to max status, player status, pimps that kid? Your boy had wigs before we hit showbiz, but showbiz brought next level chicks. Pull up in them hot cars, go by the whole bar, never. I came from the dirt, what you want me to say? I'm at the top of the world and life's a pussy buffet, and that's why I get MIA. Shut the game down so the busters can't play. Hell yeah, I splurge money, hell yeah, I act funny. Look at you like fuck you, all the shit I've been through. It's a wonder why I'm still here. Said I was gone, but I'm still here. And all you bitches that left me here, it's mighty strange how you right back here. If it wasn't for the money, cars and movies, stars and jewels and all these things I've got, I wonder, hey, would you still want me? Won't you? Would you still be calling me? Still calling you. You'll be loving me. I'll be loving you. And why you wanna take it all from me? Honey, my life is dark, but it's lovely. Crimes, cars, cribs, ain't that right, Kelly? Y'all bitches don't know. Money ain't a thing, I mean, need a little change. Girl, I'm pitching quarters. Close to the heart, kids are living in fortress. New business, new forces, new cases, new lawyers. I'm becoming the infamous, notorious rule. Niggas couldn't walk a mile in my shoes. Niggas don't possess the heart that I do. And it's no wonder that I'm still here. Thought I was gone, but I'm still here. And all you bitches that left me here. It's kinda funny how you right back there. If it wasn't for the money, cars and movies, stars and jewels and all these things I've got, I wonder, hey, would you still want me? Won't you? Would you still be calling me? Still calling you. You'll be loving me. I'll be loving you. Todos os estilos em um só programa. Caldeirão. Caldeirão Musical. Claudinha, eu quero saber se você é dessas, tombas. Valesca, definitivamente eu sou dessas. É? Então vamos, que o babado é certo. Sou dessas que falo o que penso bem na tua cara. Sou dessas que nunca levou desaforo pra cara. Sou dessas que se for preciso até falo mais alto. Sou dessas que roda baiana sem descer do salto. Sou dessas que se arruma toda só pra provocar. Sou dessas que de vez em quando gosta de aprontar. Às vezes tomo um negocinho só pra me soltar. Vou te mostrar como se joga se quiser brincar. E se quiser eu dou, se eu quiser vou dar. Um pouquinho de moral, mas não pode gamar. E se quiser eu dou, se eu quiser vou dar. Um pouquinho de moral, mas não pode gamar. Dessas de fazer, dessas de zoar. Sou dessas que se amarra e gosta muito é de fã. Dessas de fazer, dessas de zoar. Sou dessas que se amarra e gosta muito é de fã. Dessas de fazer, dessas de zoar. Sou dessas que se amarra e gosta muito é de festa. Festa. Pisa e desfila, Claudinha. Sou dessas que falo o que penso bem na tua cara. Sou dessas que nunca levou desaforo.

I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. This way. I was born in a plane. Mama said that every word was for my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. Walk this way. I was born in a frame. Mama said that every word was for my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. Astral, oposição da lua. Sabe quando o santo bate e você pensa é sua. Ela é toda positiva e sabe bem o que quer. Não precisa de ninguém pra pagar de chofé. Gosta de dar rolê de dia e pede pra cantar pra ela. Fecha o olho e me encontra. Meu pensamento, ela é dona. Me deixa louco só de olhar. Abra a porta pra ela entrar. Me contagia hoje e sempre. Faz a vida andar pra frente. Tô com ela porque ela me faz bem. Estou com ela, não preciso de ninguém. Ela tá longe, sinto falta dela também. Se não é amor, eu não sei o que é, meu bem. Fico com ela porque ela me faz bem. Estou com ela, não preciso de ninguém. Ela tá longe, sinto falta dela também. Se não é amor, eu não sei o que é, meu bem. Meu bem. pede pra cantar pra ela. Fecha o olho e me encontra. Meu pensamento, ela é dona. Me deixa louco só de olhar. Abra a porta pra ela entrar. Me contagia hoje e sempre. Faz a vida andar pra frente. Fico com ela porque ela me faz bem. Estou com ela, não preciso de ninguém. Ela tá longe, sinto falta dela também. Se não é amor, eu não sei o que é, meu bem. Fico com ela porque ela me faz bem. Estou com ela, não preciso de ninguém. Ela tá longe, sinto falta dela também. Se não é amor, eu não sei o que é, meu bem. Caldeirão Musical. Olha pro céu, meu corpo dá sinal que tá. Olha pro céu, meu corpo dá sinal. Quem sabe a gente se encontrar depois. Uma ficadinha só nós dois. Imagina eu e você dando os amassos. Depois a gente some lá pro quarto. Cada gente sua pra valer. Corre pro chuveiro e deixa acontecer. Se perde jeito, ó, ó, de chuveiro, ó, ó. Você fica toda molhadinha, ó, ó. Se perde jeito, de chuveiro, ó, ó. Você fica toda molhadinha, ó, ó. Dá sinal, que tal? Eu olho pro céu, meu corpo dá sinal. Quem sabe a gente se encontrar depois. Uma picadinha só nós dois. Imagina eu e você dando os abraços, tal? Depois a gente sobe lá pro quarto. Cada gente sua pra valer. Corre pro chuveiro e deixa acontecer. Te perde de ó, ó, de chover, ó, ó. Você fica toda jeito, ó, ó, de chuveiro, ó, ó. Você fica toda molhadinha, ó, ó. De pé de jeito, ó, ó, de chuveiro, ó, ó. Você fica toda molhadinha, ó, ó. De pé de jeito, ó, ó, de chuveiro. Você fica toda molhadinha, ó, ó. De pé de jeito, ó, ó, de chuveiro, ó, ó. Você fica toda molhadinha, ó, ó. Pedro Paulo e Alex, você curtiu aqui Meu Corpo Dá Sinal, NX Zero, Meu Bem, Pitbull com Fireball, Jade Jadson, toca o João Mineiro e Marciano. Não sai daí não, daqui a pouco eu volto com muito mais som pra você que está ligado aqui no Caldeirão Musical, hein? Não sai daí! Segura aí! Depois do break, tem mais Caldeirão Musical. O mundo gira e o Gira Latina. Diversos artistas do mundo hispanofalante passaram ou estabeleceram-se em Portugal com o intuito de impulsionar as suas carreiras. De tal ordem que alguns acabaram mesmo por ter mais sucesso cá do que nos seus países de origem. Confira agendas e trajetos de artistas latino-americanos e espanhóis, tendo sempre como base Portugal. Gira Latina, sábados, 6 da tarde, no Canal 2, da Antena Web. Sejam os mais recentes que ainda vivem, sejam os mais antigos que já se imortalizaram, todos fazem parte de Instrumental Brasil. Aos sábados, às 9 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Esta é muito boa. Sabem porque é que um portista compra os óculos vermelhos? Para ver melhor. Então, estás doido aqui? Esta é hora de maluco, mas não é a tua. Ai não. Oh. O maluco Beleza está aqui. Chegou a hora de maluco. Marcelo Pacífico recorda a carreira de cantor Raul Seixas, assim como traz trabalhos póstumos, covers e muito mais. Hora de Maluco, terças às 16 horas, no Canal 2 da Antena Web. Apá, anda embora, deixa-te de merda. O samba nunca sai de cena. Exemplo disso é o programa que o Canal 2 exibe, apresentado por Rodrigo Rezende e Tiago Madeiros. Produção Rádio Senado, o programa Cena do Samba é exibido aos sábados e domingos às 6h30 da manhã. A prova de que o samba não escolhe a hora. Cena do Samba, aos sábados e domingos, das 6h30 às 7 da manhã, com Rodrigo Medeiros e Tiago Rezende, no Canal 2 da Antena Web. E agora, a última pergunta. Se responder acertadamente, ganha a totalidade do nosso prémio. Vamos lá. Como se chamam os típicos desenhos animados feitos no Japão? Recordo, nesta última pergunta, não tem ajudas. Anime. É anime. Está certo! Parabéns! É o Feliz Contemplado! Anime Freak Show. Porque o Canal 2 é a rádio que nunca dorme. Aos sábados e domingos, a partir das 5 da manhã, trazemos ao nosso auditório Anime Freak Show. 90 minutos de informações e músicas dos antigos e novos animes. Anime Freak Show, sábados e domingos, 5 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. De volta no seu rádio, Caldeirão Musical! Caldeirão Musical! Abrindo aqui mais uma super sequência, hein? The Killers, aqui no seu Caldeirão. Caldeirão Musical é bem melhor! Are we human? Or are we dancers? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancers? To notice when the call came down the line, up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get

rádio. Este é o Caldeirão Musical. Escurinho, ser o lobo mais

mas jogado aos seus pés. 9, eu tô me livrando desses meus dias cruéis. 8, eu apago o seu número do celular. 7, eu não sei seu nome, se alguém me perguntar. 6, eu acho outra pessoa e caso no segundo mês. 5, você vai pagar por tudo aquilo que me fez. 4, eu me recupero e te deleto da memória. 3, 2, 1, acabou tudo, é o fim da nossa história. Zero, é a sua chance de ficar comigo, eu não te quero. Segue logo o seu caminho, eu preciso ser sincero. Tava aqui contando os dias pra sair da sua vida. 3, 2, 1, 0. É a sua chance de ficar comigo, eu não te quero. Segue logo o seu caminho, eu preciso ser sincero. Tava aqui contando os dias pra sair da sua vida. Contagem regressiva. Todos os estilos em um só programa. Caldeirão. Caldeirão Musical. Paraíso do mundo.

Com o som do Nico, Ian Grow, Fernando Sorocaba, Previsão do Tempo, Ana Flora com Paraíso do Mundo, Edson Hudson e a participação do Bruno Marrone, Contagem Regressiva, que foi o bônus musical aqui do Caldeirão. Meu tempo acabou, galerinha. Volta aí na próxima semana aí com mais uma super edição do Caldeirão Musical. Beleza, então? Então encontro marcado aí. Até mais. Tchau, tchau. Todos os estilos em um só programa. Caldeirão Musical.